Olá, meus lindos e eternos amores. Está no ar o nosso encontro central para todo o Brasil apaixonado. Hoje é quinta-feira. Obrigado a você que está ligadinha com a gente e que não perde um só programa aqui na sua Rádio do Coração. Eu sou Fabrício Brandão. A partir de agora, vamos falar de amor bem dentro do seu coração, para você ouvir e amar em 2 horas as músicas que fazem você viajar. Tá no ar o nosso Encontro Central. Encontro Central. Quando faz amor, se olha no espelho. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor, uma doce mentira. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Meus cabelos. Estamos apresentando Encontro Central. Oh, emoções e saudade. Encontro Central. As canções imortais. Encontro Central. I thought I'd spend my whole life trying. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Olha nos meus olhos, esquece o que passou. Aqui, neste momento, silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Claridade, sem medo e sem saudade. Livre como um sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia em plena harmonia. Eu sou teu homem, sou teu pai, teu tem amor. Sou teu pai, teu melhor amigo. Vou contigo, seja onde for e onde estiver. Encontro Central, para você ouvir e se apaixonar. As mais belas canções de amor do rádio, para você ouvir e viajar. Daqui a pouco tem mais sucesso aqui no Encontro Central. E daqui a pouco tem Recados do Coração. Volta com os recados apaixonados de todo o Brasil. Você participa com a gente enviando o seu recadinho no ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central.

never in love with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Can you tell me why you run away? Don't know why. Your love is dead inside, but you revive if you come back. Thank you. so far, but I can hear you in your mouth. If I start to cry, please come to me. For all my life, estamos apresentando Encontro Central. e montanhas conseguindo me inspirar. Cruzando muita terra estranha, sem histórias pra cantar. Troquei a brisa pelo vento, fiz meu pensamento deslizar nos rios de mil corações. Eu tinha fome do sorriso preso em teus porões. Fui avançando em passos lentos pra chegar onde queria. Mantive os olhos mais abertos pra enxergar o que eu não via. Acreditei no teu sorriso cheio de ternura. Fiz da noite escura, noite de luar. Juntei meu corpo no teu corpo louco pra te amar. Eu te apertava no meu peito pra sentir a vibração de nossos corpos inocentes desfrutando essa paixão. Eu te asseguro que o meu mundo jamais viu a força desse jeito puro de te conhecer. Somente a estrada que seguimos nos fará viver. Viver. Anoiteceu, já vem chegando um novo dia. Nossa manhã nasceu repleta de esperança e de alegria. E as sementes que eu plantei em teu jardim agora já são flores vivas a reflorescer. Vão enfeitando toda a estrada que nos faz viver. Viver. Cada momento viver esse amor tão bonito. Cada momento reviver nosso amor infinito. O encanto do teu corpo suado junto ao meu. Faz sentir a alma tão aflita e que me faz acreditar que com amor a vida é mais bonita. O sol que brilha pro futuro vai tornar mais puro esse amor que eu juro com você nasceu. Porque agora eu sou você, porque você sou eu. E agora eu sou você, porque você sou eu. Cada momento viver. Porque agora eu sou você, porque você sou eu. Cada momento viver. Porque agora eu sou você, porque Encontro Central, o coração batendo mais forte. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet.

no Canal 1 somos adeptos da variedade e por isso criamos um programa generalista com vários temas em cima da mesa. Carlos Bonaparte apresenta Eclipse Total, um espaço com as últimas tendências da música nacional e internacional, mas também com entrevistas a artistas e rubricas culturais e sociais sobre eventos e associações de norte a sul do país. Acompanhe este Eclipse Total aos sábados, às 8h30 da noite, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Eles fazem a festa no Canal 1 da Antena Web. Adriana Pequeno, Carlos Bonaparte e Paulo Lafayette chegam às 10 da noite para, durante 120 minutos, o brindarem com entrevistas, músicas e conversa. São 2 horas que, estamos certos, irão ser do seu agrado. Não tenha certeza? Então escute. Sábado Bem Bom. Sábados, a partir das 10 da noite, com Adriana Pequeno, Carlos Bonaparte e Paulo Lafayette, no Canal 1. Para você ouvir e se apaixonar, esse é o Encontro Central. Estamos de volta para mais uma hora emocionante no seu rádio. É um prazer sempre estar com você de todo o meu lindo e querido Brasil. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração. E agora está na hora da nossa tradução. As mãos lindas traduções. Encontro Central. Mais e mais, seu beijo se parece com uma porta entreaberta. Eu não posso começar. Por favor, pare-me antes que eu comece. Me machuca estar apaixonado quando você nunca recebeu bastante. Machuca estar apaixonado. Mande este impulso que mantém o corpo direto à margem. Nos tocamos e então eu quero fazer tudo de novo. E machuca estar apaixonado. Quando você me quer somente pela metade. E machuca estar apaixonado. Eu estou sempre preocupado. Você pensa que eu estou me precipitando. Querida, me machuca. Quando você diz que eu estou indo muito longe. nós tocamos, então eu quero fazer tudo de novo. Me machuca estar apaixonado quando você me quer somente pela metade. Me machuca estar apaixonado Encontro Central, o coração batendo mais forte. Quando a noite desce com um beijo, sonhos ficam a rolar no chão. Fecho os olhos pra te olhar e vejo minha vida em suas mãos. Se o amor esconde algum segredo, você fez eu descobrir que não. Foi assim que eu perdi o medo de abrir meu coração. Todo dia um novo dia pra sonhar. Eu corro pra te acordar e me entregar sem peso e sem medida. Toda boca é a sua boca pra chegar e nunca mais achar a sair. Temos todo o tempo que é preciso. Temos tudo e a chave do prazer. Se um desejo esconde o seu sorriso, eu divido com você. E me entregar sem peso e sem medida. Toda boca é a sua boca pra chegar e nunca mais achar a saída. E me entregar sem peso e sem medida. Toda boca é a sua boca pra chegar e nunca mais achar a saída. Estamos apresentando Encontro Central. Esse seu jeito de achar que a vida... vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se gosta. Quero toda a sua louca liberdade. Quero toda essa vontade de passar dos seus limites e ir além, ir além. Quero sua risada mais gostosa, que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa.

Encontro Central, a sua viagem pelo mundo da música romântica. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Edição desta quinta-feira. Obrigado a todo querido e apaixonado Brasil pela enorme audiência. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão e amanhã estaremos de volta com mais emoção aqui na sua Rádio do Coração. Até lá. O Brasil.